alguém que vi de passagem numa cidade estrangeira. Lembrou os sonhos que eu tinha e esqueci sobre a mesa como uma pera se esquece dormindo numa fruteira. Como adormece o rio, sonhando na carne da pera. O sol na sombra se esquece, dormindo numa caldeira. Alguém sorriu de passagem numa cidade estrangeira. Lembrou o riso que eu tinha e esqueci entre os dentes. Como uma pera se esquece, sonhando numa fruteira.